Meditação contra a ansiedade. No coração das rotinas aceleradas, onde o cortisol faz morada e os alertas não param de vibrar, emerge uma técnica milenar de domínio psicoemocional, a meditação. Ela não se impõe com força, mas com presença. Com suavidade, vai tomando território nas rotinas de quem busca saúde sem intermediários, escapando da dependência de soluções instantâneas que apenas maquiam o caos interior. Nesta seara de autocuidado, a meditação guiada contra a ansiedade ressurge com roupagem contemporânea, uma ponte entre tradição e ciência. Os protocolos respiratórios, alinhados à neurociência atual, reafirmam sua eficácia na regulação do sistema nervoso autônomo, oferecendo mais que alívio, um redesenho completo da percepção de si mesmo. Mais que técnica, é ato político e silencioso. Quem medita, mesmo sem saber, desacelera o consumo impulsivo, rejeita o ruído informacional e afirma a soberania sobre seus próprios ritmos. Estratégia de poder que se instala na sutileza de um suspiro profundo, no gesto deliberado de fechar os olhos e encontrar abrigo no vazio repleto de sentido. Técnicas e prática consciente. As abordagens modernas de meditação contra a ansiedade vão além do estereótipo da flor de lótus. A ênfase está em técnicas aplicáveis, com instruções que não infantilizam o praticante. Cada etapa é ancorada na respiração consciente, catalisadora da reprogramação neural e do desbloqueio emocional. Num contexto onde a mente é um ativo estratégico, o domínio da respiração representa um trunfo raramente explorado. Respiração 4-7-8, inspirar 4S, segurar 7S, soltar em 8S. Visualização de um local seguro durante a prática. Mantra de centramento, eu estou no agora. Postura ereta com relaxamento mandibular. Estudos indicam que após apenas 2 semanas de prática diária, há alteração mensurável nos padrões cerebrais relacionados à ansiedade. O impacto não é apenas emocional, ele reverbera no sono, na digestão e até no desempenho cognitivo. Assim, mais que autocuidado, meditar é um investimento em performance integrada e longevidade funcional. Conclusão: silenciar para acomodar. Silenciar não é calar-se diante do mundo, é escolher quando e como interagir. O poder do indivíduo que domina sua ansiedade está na autonomia de decidir sem que o corpo traia. O autocontrole psíquico é, portanto, o novo território de soberania. Ao optar pela meditação guiada como ferramenta de saúde integral, o praticante se alinha com um movimento global que já não busca apenas o bem-estar, mas a soberania bioemocional. Trata-se de um gesto insurgente contra a distração crônica e a terceirização do cuidado pessoal. Na medida em que o mundo se torna mais ruidoso, o silêncio intencional se transforma em capital simbólico. Quem o cultiva, opera em outra frequência. Planeja com mais clareza. Age com menos ruído. Observa melhor. E transforma tudo o que toca. É esse estado de presença que desbloqueia a clareza estratégica tão buscada por líderes e visionários. Não é apenas sobre aliviar a ansiedade, é sobre expandir a mente e criar territórios de tranquilidade produtiva. A jornada pela meditação é uma estratégia de controle interno, silenciosa, disciplinada, mas profundamente revolucionária. Um caminho para quem entendeu que dominar o próprio ritmo é dominar o jogo. Este artigo visa inspirar a adoção de práticas conscientes para o controle da ansiedade e fortalecimento da saúde mental. Ao oferecer instruções precisas, sem simplificações desnecessárias, pretende-se capacitar o leitor com ferramentas reais de transformação emocional e estratégica.